Salvador, bom dia, Webjet 6700. 6700, bom dia, o plano é para as 8 horas, é isso? Afirmativa, acabamos de chegar, poderia só confirmar, está operando a 17? Afirmativo, operando a 17. Tá ok, a gente chama quando mais próximo para autorização. Muito obrigado, tamo na escuta. Ok, assim que aparecer aqui pra gente, em cerca de 10 minutos, já será coordenado como repetitivo, ok? Ok, é da Elbles mesmo? É, para o Rio de Janeiro, pela Opus 1-4 da Elbles, é prevista. Copiado, muito obrigado. Na frequência da torre, ok? Cheque o rádio aí. Alô. Ok. Sapo. Ah. É o Max, abraço. Fala, brother. C4007, que tinha um pushback de estacionamento. Autorizado por estacionamento, chama para o táxi, o 4007. O FNH agora é 1012. mas o speed ficou bonito, hein? Ficou. Pode copiar, então. Uno, Lima, Mike, e na Quebec chame para ingresso na 17. Pátio Uno, Lima, Mike, na Quebec chame para ingresso na 17. 4037. 4037, Emilio, Lima, ingresso na cabeceira 35, cabeci, táxi sobre a pista e reporte alinhado na 17. Ah, melhor então. Lima, táxi na pista, chama na 17, obrigado. Abraço, até mais. 35, 407. Calibre ingresso, chama alinhado na 17. Chama na 17. Está livre decolagem da 17, o vento agora é de 300 graus com 2 nós. E o decolagem 400.